Olá, como vai? Seja muito bem-vinda. Essa apostila que vou te passar contém os salgados mais rentáveis do mercado hoje. São assados, coxinhas, versões gourmet e massas fundamentais. Perfeito para você aprimorar seu cardápio ou iniciar sua jornada. Se já trabalha com salgados, isso vai turbinar suas vendas. Se está começando, é tudo explicado passo a passo, super simples. E o melhor de tudo, te envio todo o conteúdo antes do pagamento. Você analisa o material e depois faz o Pix simbólico de R$ 10,90. Posso te enviar agora mesmo? Responde aqui para mim, por favor.